ZYI799, Rádio Guarani, emissora AM Estéreo, operando na frequência de 1.300 kHz. Nossa localização geográfica, 8 graus, 1 minuto, 53 segundos, latitude sul. 34 graus, 59 minutos, 42 segundos, longitude oeste. Pernambuco, Brasil. Doze horas e dois minutos.